Love your sex. Pouso autorizado na 28205 com intensidade de 8 nós, total 9907. Pouso autorizado 9907. O 9642 está pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, conforme nível 300, aperuísco 58. Decolando a pista 28, cumpre o perfil da saída Gola, vá após direto posição Sagaz. Frequência do controle 11935 e o seu código transponder 5115, fio 9642. Ciente, autorizado 300 para Guarulhos, conforme via aperuísco 58. Decola da 28, saída Gole, após Eval, direto Sagaz, com 11935. Controle 5115, transporte. Fale para ter o posicionamento, viu 9642. Chamarei para acionar, 9642. Estabilizou o localizador? Zona 78 estabilizou no curso do localizador? Afirmativo, Campo à Vista. Três vidas para o marcador externo, chame a torre 118, meia dúzia. 18-6, obrigado. Papá Romeu Eco, chame Centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. 128, decimal 8, passa por aqui. Recife, 1, 2, 8, decimal 8. Recife, afirmativo, 1, 2, 8, decimal 8. Cargas, atente ao sinalizador, 9907. Dobrando à esquerda para o pátio de carga, 9907. Salvador, boa noite, Altan 3178, final da 28, baixado travado. Boa noite, Altan 3178, pista livre, o vento de 200 graus, intensidade 8 nós, tem pouso autorizado, cabeceira 28, Altan 3178. Tem livre pouso para o teste 3178 na 28. Mano, 90 e 200 com 8, né? Correto, senhor. siga 9642. Note o 3 para o pushback acionamento. Está autorizado a reporte táxi 9642. Chamarei para o táxi 9642. No 78, solo 09, libere na próxima esquerda, táxis para o pátio 1, até o portão número 5 na mescuta, até lá, 3178. Pátio 1, portão 5, até 3178. Só reconfirmando, viu, senhor, tá com um ventinho aí de calda na aproximação aí, tá bem a 3,9 aproximadamente, tá? Na final da 28? Tá bem na curta, ainda continua com um vento de calda, tá ok? Porque até agora para as duas pistas a situação está complicada. Lá para 10 estava pior ainda. Não tem jeito, está indefinido. Ele está apresentando uma variaçãozinha de 190, vai no 210, retorna. Fica nisso. 8 nós de intensidade. Tá joia, pessoal. Só para informação aí, obrigado, viu? Eu que agradeço. Mas o não está turbulento não, viu? Está bem constante. Ok, eu estou observando que a velocidade está mantendo mesmo, a variação está na direção, está 190, 200, vai em 210, retorna, fica se oscilando. O último aeronave pousou na 10, ele reclamou muito, a situação estava complicada para 10, devido aos ventos de calda. Tá joia, pessoal, obrigado, viu? Tá. Salvador, boa noite, senhor 3305. 3305, boa. Por gentileza, autorização de tráfego Recife. Recife, será coordenado, passe, monitore em 118-612, aguarde cópia 3305. Sim, se aguardará. Salvador, senhor. Gente, chame a torre, 118-612. 18-6, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, eu esqueci Bravo Zulu, na prova da rotatória, tá 11 milhas afastado, transfere. Gente, acusa na curta final, checado, esqueci Bravo Zulu. Cruzará final, 17 Zulu. Confirmar o vento pro esqueci Bravo Zulu, por gentileza, senhor? Bravo Zulu, gente, confirmo. O vento está variando, está de 190 a 210 graus. A intensidade 8 nós. Acus na curta final da 17, esse Bravo Zulu. Ok, tranquilo, vai acusar na curta final da 17 Zulu. São 3305, na escuta para cópia. Permaneceu pronto para cópia, São 3305. Autorizado Recife 330, Aberuísque 58, decola da 28, curva direita, saída Arã, transição Melim. Frequência do controle Salvador em 11935 e seu código transponder 5111, São 3305. Sente-se 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330, via Aberuísque 58. Decola da pista 28 com curva direita após. Saída Aron, transição Melim. Controle de saída 11935 e transponder 5111, seu 3305. Correto, informe pronto para posicionamento 3305. Formará para pushback acionamento 3305. 2 Salvador, o Rio 9642, com 4 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 30 de autonomia, está pronto para o táxi. Fax autorizado para o ponto de espera, cabeceira 28, reporte pronto para a decolagem, o Rio 9642. Livre táxi, ponto de espera da 28, reportarei pronto para a decolagem. Prossigo azul, não escuta, prossiga. Senhor, peço autorização de reboque da posição 1 até o pátio 3, posição 4. Está autorizado, Alfa Zulu Delta. Ok, grato. Final da 17.3.5, meio das ruas que virava o celular. Checa trem, pouso livre, pista 2, pista 1.7. O vento permanece variando de 190 a 210, intensidade 8 nós, ruas que virava o celular. Ok, ciente, baixar travado, autorizado, pouso 1.7, ruas que virava o celular. Zulu, solo aos 18, 1-8, pátio 4, está livre, deck track, reporte pista livre, o Isco Bravo Zulu. Rio 9642, ponto de espera da 28. Autorizado a linha de decolar, pista 28, 210 graus 89, Rio 9642. Autorizado a linha de decolar, 9642. Zuluan, boa noite. O Decolou os 2-1, chama agora o controle em 119-35, boa noite. 119-35, boa noite. Dois Salvador, Rio 9642. 9642, vigilância, subir mantenha nível 300. Atenção 300, 9642. Está liberada aquela restrição do 100 aqui de mil, senhor? Afirmativo, liberado e autorizado direto Sagaz. Direto Sagaz, obrigado. 9642. Confirmando autorizado direto Sagaz. Autorizado direto Sagaz, 9642. Salvador, 3305, portão 06 para pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi 3305. Autorizado, 3305. 6735, não, perdão, 6701. Jet 6701, controle Salvador, desse mantenha nível 050, chegada Cari. 050 na chegada Cari, Webjet 6701. Solo total 9908. Solo 908, prossiga. Podia informar a saída prevista para Guarulhos? Vou levar o depois Sagaz direto. Direto. Rio 9642, chame Centro Recife agora, frequência 1288. Recife com 288, 9642, 1282. Oi? Recife 3305, 43 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 50 de autonomia. Sintaxe autorizado, ponto de espera 28, informe pronto para decolagem, então 3305. Ciência autorizado, táxi. Tomar a próxima ponte espera do 28, 3305. Solo azul, Zulu Delta, confirma o teste de reboque no parte 3, muito obrigado aí. Então, bom trabalho. Boa noite. Pode ingressar via Juliette, ingressar na Alfa e seguir direto até a 28. Ponto de espera 28. Sim, está 3305. Jet 6701, desça para 2000, altímetro 1096. Para 2000, 1096, Webjet 6701. Salvador, Eltan 3178, boa noite. 3178, boa noite. Passe para sempre 1862. Já. Salvador, Eltan 3178. 3178, Marcelo 330. 330. 7, aguarde cópia, 3178. Guardando, obrigado.